Now we are ready. Condo 077, clear to line up and take off runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Condo 077, clear to line up, your taxiway Bravo and runway 10 clear to take off. That's right. O plano na sala IF? Modifique seu código para 0136, Romeo Fox Lima, informe seu equipamento. T1000 pés da Jânica. Gente, reporte quando estiver ingressando na CTR Salvador, 20 milhas. Prossiga. Está presente possível fraude de DDoS ou EMERPA? Vou coordenar com Recife voar EMERPA? Eu afirmo, 2231. Aguarde só um minutinho, vou coordenar direto para Barreira. Grato, 2231. Autorizado Barreiras, passaria do 2231. Direto destino 2231, grato. Condo 077, Bonnet 32, call departure on 119 decimal 35. Have a nice flight, sir. 119 decimal 35, Condo 077. Thank you, have a nice evening, bye-bye. Departure Grey Condo 077 out of 2,300 feet, climbing 4,000. Condo 077 with a contact on departure, climbing in level 310, maintain Puka departure. Condo Puka departure, climbing level 310, Condo 077. Jamaica Alpha, prossiga. Gente, acione o código padrão 0144, reporte passando. Matei os corredores visuais e reporte no, na rotatória. 231 no chame centro Recife. Frequência 1260, alterne 288. Recife 260, 288, confirme por 288. Controle em Salvador, é o 54 no 5 da Trip. Trip 54 no 5, contato radar, sub manter o nível 140, vem com ela. Qual referência possível para a Coral da presente? Afirmativo, está autorizado direto Coral. Grato, 54 no 5. Que alfa presente do Sala aqui junto à sala S? Romeu Fox Lima, informe a distância de Salvador. Estacionado normal 0136. Ok, proa da rotatória, não tem o seu tráfego no retorno aqui do equipamento. Reporte na rotatória, Romeu Fox Lima. Zero 77, climb and maintain fly level 210, condo 077. Condo 077, we are clear at level 210. Hey Maria, contact Recife Center, frequency 125, decimal 45. If you're unable, 126, decimal 85. Condo 077, please confirm clear at level. Flight level 210, initial. And the contact Recife Center frequency 125.45. Condo 077, this contact level 210 and 125.45. Bye bye. Bye. Mantenha que tem um tráfego também do setor norte vindo para Salvador. Patrulha Salvador, agora no 2. O número 2, identifique chegada Mari dessa via para 2000 pés, 1011 ajuste. Continua localizador estabilizado. Funciona a identificação, desse dia para 2010 e 11 formarei estabilizado. Bruno 273, boa noite, aciona identificação, desça para 4 mil pés, chegada bom, fim. 10 no 1, o ajuste. Boa noite, está 3190, acione identificação, desça até o 050, chegada mar. Autorizado, o 3190. Eu, Fox Lima, chame a torre, 18612. Boa noite, meu comandante. Boa noite, Pomposo. Tá. Pronto. Tá, 3567. Está autorizado a linha aí decolar, dá 10. 290 graus, 10. A linha decola, dá 10, 73. 567. Torre Salvador, meu cordial, boa noite. Esse é o Papa Romeu, meu Papa Lima. Papa Romeu, Papa Lima. Boa noite, chame na final da 17 e aguarde liberação do Pomposo. O meu patrocina. O Lucio, chama na final da 17 aguardando a liberação do Pomposo. FIP 5415 está autorizado, final nível 120. Índia Mike Alpha, chame a torre 1186. Mike Alpha. Está 3567. Foi salvador de Tabatanga, Índia Mike Alpha. Índia Mike Alpha. Mantenha. E ao sobrevoar a rotatória, na final da 17. Confirmando da liga final da 17, passa a rotatória depois da 17. Rotatória, e após a rotatória, intercepte a final da 17. Demativo, mais alto. Final de 3 milhas da 17, Romeu Fox. Na 17, vento 100 graus, 08 nós. Olha se o CET ele repousou o Fox. Sete, decolado aos 45 e chame controle de 935. 935, obrigado, boa noite, bom serviço a todos. Igualmente. Controle de Salvador, muito boa noite, Celta 3567. 3567, contato radar na decolagem, sobre mantém o nível 340. Mantenha a saída da árvore. Mantenha o perfil de saída, 340 ascensão, para 3567. São 3190, desça para 3000 pés, o ajuste 1012. 273, ao passar uma centena, reduz para 2109. A pista livre, temos um tráfego, um isqueiro já na curtinha, final da 197. Romeu Fox Lima, no solo 4.6. India Mike Alpha, avistado. Na 1.7, o vento é 80 graus. India Mike Alpha. Mike Alpha, this is Mike Alpha, você? Ah, sim, está livre o pouso na 1.7. Mike Alpha, graças. Boa noite, 56, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é 080 graus, 8 nós. Alinha decolar da 10, voo 18. Vou Elefa. 856, vem lá no 49, chama o controle 1935, boa viagem. Bom trabalho, 1935, mando boa semana. Boa viagem. Estimativo, vamos 273 da presente e vou ir na Pro do Serra Vito 368 inicialmente. Sou Salvador, Gol no 856. 856, contato radar, se manter o nível 390, mantém a saída pública. Toca, acendendo, confirmando 390? 39. 90 desça para 2000 pés, aposto localizador estabilizado. Olha o bom, vai ser 3 quilômetros, já tem 3.8, confirma que está 2000? Não, inicialmente até 4000 pés, segundo 273, na Pro do Serra Vito 368. 4.011, Pro do Serra Vito 368, vamos ver se é. Pés, corrigiu 2 mil pés autorizado, 1012 ajuste, autorizado de LS, reporte no localizador, 3190. Desce para 3 mil pés, 1012 ajuste, gol no 273. 3 mil, 1012, não 273. Sete, chama o centro Recife, frequência 260, alternativa 288. 260, 288, obrigado, vamos pelo seu gosto. Obrigado, tamo rumo. Estabilizou o ILS, voa no 612. 612, complete ILS, chame a torre, 1-8, 612. Torre Salvador, voa 1-6-1-6. Boa noite, gol no 612, tá ajustado o tráfego. Ajuste agora 10, 12, tá livre o pouso na 10, vento 90 graus, 109. 90, gol no 0, tem um livre pouso, gol no 6, 10. O 273 reduza para 1709. 1709, 1273. Após 368, está autorizado o sinal, Renato. Ou no 273, desça para 2500 pés, o ajuste 1012. Estimativo, para o sinal, Renato, 2500 pés. Zero, curva direita, vai na por 80, tá interceptando o localizador. 320, ponte Vera, pronta. 6720 da web, boa noite. Vera, aguarde para ingresso. Agora, às vezes há um contrato nacional para a passagem da localizada a minha bateria. Afirmo, é um Boeing da Gol. Não, após o Boeing, está autorizado a linha e manter, não José. Utilize as manobras. E prepare para decolar, quem que é autorizado? Agilizando sempre, minha saída já. 273, vou encerrar a vista 366, reduza para aproximação, reporte estabilizado na final Renato. TAM 3190, complete LS, chame a torre 1186. Noite 56, chame Recife, frequência 12545, Altern 2085. 2585-2685, até a próxima. O Gol 1273 autorizado, final RNAV, torre agora 1862. Zona decimal, 1. Para a direita, 21, 21, 8. 121, decimal, 10, 10. 121, 1. Cliente, aguarde pista livre, ajustando 012. Confirmando a última aeronave, módulo. Cliente, segue em voz da TAM. O Gol 1273, aguarde pista livre, o ajustando 012. Web 6720, livre a decolagem da 10, vento é 90 graus, 079. Autorizado a decolagem 10, Web 6720. TAM 3190, pista 10 livre, autorizado pouso, vento é 110 graus, 089. Autorizado pouso na pista 10, TAM 3190. Web 6720, decolado ao 58, chama o controle, 1935, boa viagem. 1935, boa, bom serviço.